beats, a regalia, liga o sensor e fica ligeiro. Que o mercado tá cheio de concorrentes pra ser o primeiro. Não basta ser bom, tem que ser verdadeiro mesmo. Meu dilema, minha essência, e a cada beat é o único que escrevo. Sou o Saia, sempre tenso, torno o solo seco e infértil sem meio. Não uso códigos, ultrapassa, e se bugar, não pega nada. Não continue, ó, peça reset, delete, já era, o sonho falece. Tô no corre com a minha família, vai vendo moleque nessa picadilha. Trampando cedo, trampando focado, tipo gueto, vim pra deixar meu legado. Sigo lagado, seguindo o Bernardo, sentido a VN. Quando ouço ao fim da rua, o barulho da sirene. Suave, quem não deve, não teme. Sem mistério, não sou mister M. Nem tô pra pagar de herói, tipo Peter com a Mary Jane. Na vida fita é diferente. Minha munição é informação, chapa, vou destravar o pente. E nos corres da vida, tu corre com R1. Passa bola com X, sem dever pra nenhum. Nos cruzamentos fechado com o círculo do globo. Se passe tu errar, não dá pra começar de novo. Mantenha o controle nas tuas mãos e com fé. Prometo e não jure, cumprir pra se manter em pé. É desse jeito que vira aqui, tu salva a ficha. Que o CD que não risca, é quem corre e arrisca. Tá nos volantes, nas pistas, na rabeira investida. No dialeto, na rima, na tristeza, alegria. Tá nos semblantes, no corre, se tu vacila, tu morre. Tá no leal e no sair, sendo sagaz, sem massagem. Se liga, só tô com os meninos nesse jogo. Se tu quer jogar, entra na fila, espera um pouco. Que eu tô com o controle viciado e um pouco louco. Se tu atravessar, aperta o quadrado do som. Que eu tô na de passar de fase. Com os meninos bons, se não aguenta, aperta start. Rap é apelação, é compromisso e não viagem. Governo chora então, dominando essa cidade. Pique GTA vilão. Na Vange, olho no lance, todo moleque merece uma chance. Mike na mão, chama os irmão, bato no peito, respeito união. Nada sistemático, fechado com temáticos. Quatro diamantes, semblantes, padrone MC. Sou fã dos meus amigos, profissão chama perigo. Nessa porra eu sou perito, cada frame me faz sorrir. Então, essa é a zona sul, moleque vacilão. Não se mete com a nova safra do rap. Cada beat escreve.